hoje eu olhei pra você e vi a peça. O pouso agilhado, o som, a festa. Repara em corte de cena, ponta, ponta, mesa. Recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo. Tempo a nuvem.